Capítulo 15. Dependa do seu espírito. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 23. Seu espírito sabe coisas que a sua mente não sabe, pois o Espírito Santo está em seu espírito. Quando os médicos me desenganaram na adolescência e disseram que não poderiam fazer mais nada a meu respeito, pois eu morreria, eu soube de algum modo que se houvesse alguma ajuda para mim, teria de vir da Bíblia. Comecei pelo Novo Testamento porque sabia que não tinha muito tempo. Eventualmente cheguei até Marcos 11:23. Quando cheguei nessa parte, algo vindo de algum lugar fora de mim disse à minha mente: isso não significa as coisas que você deseja física, material ou financeiramente. Isso apenas significa coisas que você deseja espiritualmente. Assim, a possibilidade de cura foi eliminada. Tentei fazer com que meu pastor viesse até mim e me explicasse o que Marcos 11:24 significava. Ele não veio. Finalmente, um pregador veio, segurou minha mão, usou um tom de voz profissional e disse: apenas seja paciente, meu garoto. Em poucos dias, tudo estará terminado. Aceitei o veredito e permaneci deitado esperando a morte. Isso foi 2 meses antes de eu voltar para a Bíblia e para Marcos 11:23. Eu disse: Senhor, eu tentei encontrar alguém para me ajudar, mas não pude. Então vou lhe dizer o que farei. Vou ficar apenas contigo e com a tua palavra. Quando o Senhor esteve aqui na terra, disse isso. Vou crer nisso. Se o Senhor não mentiu a respeito, vou sair desse leito, porque eu posso crer naquilo que o Senhor disse que eu podia. Então me agarrei a essa ideia. Isso levou um bom tempo, porque eu tinha limitações para usar as minhas mãos. Minha família segurava a Bíblia na minha frente, enquanto eu apenas deslizava as páginas. Decidi fortalecer a minha referência em fé e cura. Cheguei a Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pensei que todo o restante das passagens bíblicas de cura, das promessas e das orações, se baseava nisto. Era preciso chamar os presbíteros da igreja. Você não tem de chamar, você apenas pode, se precisar. Então, eu comecei a clamar: querido Senhor, se eu preciso chamar os presbíteros da igreja para que eles me unjam com óleo e eu seja curado, então eu não poderei ser curado. Não conheço nenhum presbítero que creia nisso. Eu já era salvo há cerca de 6 meses e nunca tinha ouvido uma voz interior. Não estou falando da voz do Espírito de Deus, essa fala com mais autoridade. Refiro-me àquela voz mansa e tranquila do meu espírito. Meu espírito disse a mim: você percebeu que esse versículo afirma que a oração da fé salvará o enfermo? Tive de olhar novamente. Eu estava com a mente fixa nos presbíteros e havia deixado isso passar despercebido. Sim, eu exclamei, é isso que diz. Percebi com um choque. Então, em meu interior, isso foi proclamado: você pode orar essa oração da mesma forma que qualquer outra pessoa, aleluia! Mas a minha educação espiritual caminhava devagar, assim como a de todos nós. Fiquei naquela cama 9 meses, mas antes que eu finalmente visse que tinha de acreditar ter recebido cura, antes mesmo dela se manifestar. Enquanto eu orava, dizia: creio que recebo minha cura, e vi que tinha de fazer isso. Eu proclamei: creio que recebo minha cura do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés. Então comecei a louvar a Deus, porque eu cria que havia recebido a minha cura. Novamente, dentro de mim, eu ouvi essas palavras: Não era aquela voz com autoridade, mas uma voz mansa e tranquila, tão baixinha que eu não teria conseguido ouvir se a minha mente e o meu corpo estivessem muito ativos. Agora você crê que está bem? Certamente creio, confirmei. Aquela voz no interior disse: levante-se então, pessoas sadias já estão de pé às 10:30 da manhã. Fiquei paralisado. Foi um choque. Empurrei a mim mesmo. Finalmente levantei até a cabeceira da cama. Meus joelhos inclinaram-se para baixo, não muito longe do chão. Eu não sentia nada da cintura para baixo. Mas caído sobre a cabeceira da cama, eu disse novamente: quero anunciar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Santo Espírito e dos anjos presentes nesse quarto, e também quero chamar o diabo para registrar, e os espíritos malignos que possam estar neste quarto, que de acordo com Marcos 11:24, eu creio que recebo a minha cura. Quando eu disse isso, senti algo fisicamente. Foi como se alguém derramasse uma jarra de mel sobre mim. Eu senti me acertando no topo da cabeça. Pareceu se amontoar e depois escorrer sobre mim. Havia um brilho quente nele. Espalhou-se pela cabeça, pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, até a ponta dos dedos e pelo restante do meu corpo, até a ponta dos pés. De repente, eu estava de pé. Eu nunca tinha ficado tão ereto desde então. Quero que você perceba isso. Eu ouvi o meu espírito. A fé vem do espírito. Sua fé não funcionará na plenitude até que você aprenda algumas dessas coisas. Aprenda a depender dele, daquele que está em você. Aprenda a desenvolver o seu espírito. Tenha fé no fato de que Deus e a sua fé funcionam.